sou gorila, urbano em meio ao insano. Reino da Babilônia, onde se mistura todo dia erva pura e santa com amônia. Babuínos digitais 2000, Brasil mandril. Eu sou gorila, urbano em meio ao insano. Reino da Babilônia, onde se mistura todo dia erva pura e santa com amônia. Babuínos digitais 2000, Brasil mandril. Pela cidade, eu forço a minha entidade fora do plano mundano pra atingir um oceano de possibilidades, outras realidades paralelas que entrelaçam entre si como carros em uma perseguição, comandos em ação que são retransmitidos via massa cinzenta enquanto pode a gente aguenta, porque à medida que Red Hunters matam Black Panthers, a coisa toda fica bem pior que antes. Terríveis infantes, garotos que estão mais podres do que nunca. Dantes estiver, mas na real nunca estiveram. Diante, não distante do inferno de Dante. Então dance, cante, aproveite o encanto enquanto o tempo e o vento não trazem a notícia que chegou o seu momento. A morte é a única certeza desde o nascimento. O resto eu invento, pois carrego comigo trovões, um certo Capitão Rodrigo. Então lembra do meu nome quando o microfone eu ligo. No comando da astronave de mim mesmo a esmo, não sou do tipo que sigo sozinho sem meus amigos. Nessa estrada perdida é fácil errar a manobra. Preza de sobra, cobra, comendo cobra. Eu sou gorila, urbano em meio ao insano. Reino da Babilônia, onde se mistura todo dia erva pura e santa com amônia. Babuínos digitais 2000, Brasil mandril. Eu sou gorila, urbano em meio ao insano. Reino da Babilônia, onde se mistura todo dia erva pura e santa com amônia. Babuínos digitais 2000, Brasil mandril. Eu sou gorila, urbano em meio ao insano. Reino da Babilônia, onde se mistura todo dia erva pura e santa com amônia. Babuínos digitais 2000, Brasil mandril. Eu sou gorila, urbano em meio ao insano. Reino da Babilônia, onde se mistura todo dia erva pura e santa com amônia. Babuínos digitais 2000, Brasil mandril. Deixar os patrões comer. Papura, papura, papura, papura, papura, papura, papura, papura, papura, papura, papura, papura, papura, papura. O que ele precisa é viver com a certeza de que vai se fuder.